Boa tarde, irmãos. Com alegria nós vamos continuar as nossas devocionais enquanto o Senhor nos permitir. Hoje eu vou fazer uma introdução que a partir desse dia também vai estar no nosso blog e você poderá acessá-lo. Eu vou fazer uma introdução sobre o livro de Levítico no Antigo Testamento. Esse é um livro importante, muito importante, como toda a Bíblia, mas que tem características peculiares e às vezes é difícil para a pessoa que não conhece, a rigor. Alguns princípios do judaísmo entender aquilo que está escrito. Com relação à introdução ainda, eu quero dizer que muitas igrejas, principalmente as igrejas históricas, elas partem do estudo de Levítico. Elas partem da crítica literária, da crítica da forma, da autoria, da datação, de toda uma série de elementos que os teólogos se debruçam para poder compreender melhor. E elas não se utilizam de uma chave de interpretação. Uma chave hermenêutica, a gente diz, que é a chave cristológica. Quanto a mim, eu sigo as penas dos escritos de Agostinho e de outros que partem de uma leitura cristológica e cristocêntrica. Então, quero fazer esse adendo para que todos vocês saibam. Talvez o dia de hoje não seja tão interessante para a sua vida devocional, mas é preciso, porque mesmo com o pequeno trabalho que eu fiz devocional para a igreja, é preciso ter alguns elementos para que você possa partir então desses elementos e compreender mais profundamente o livro de Levítico. Quanto à compreensão, então, do livro de Levítico, precisamos dizer que ele se refere à lei cerimonial, lei cerimonial, tratando em primeiro lugar da oferta para expiação do pecado, o sacrifício oferecido para a manutenção da santidade do povo de Israel e o sacrifício perpétuo. Abro um parêntese para dizer que nós podemos compreender a lei judaica também a partir de dois aspectos. O primeiro deles é a lei moral, todo o aspecto moral da lei e o procedimento ético e moral da comunidade israelita no Antigo Testamento. E o segundo elemento é a lei cerimonial. Bom, trata-se de um livro de clara tipologia a respeito da vida e ministério, no meu entender, de Jesus, que ao mesmo tempo foi a vítima do Holocausto na cruz do Calvário e, simultaneamente, o sumo sacerdote que fez a oferta pelas nossas transgressões. Compreendo que no segundo capítulo, no que tange à oferta de manjares, composta por farinha sem fermento, sal, óleo, incenso e libações, dizem respeito à santidade de Deus e também à vida santa que os seguidores do Deus único, nesse caso, a comunidade hebraica, deveriam manter. Aqueles que criam no Deus único, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, deveriam manter a santidade para poder ter relacionamento com o Deus que é santo, santo, santo. No capítulo 3, há o apontamento da oferta de paz como representação do relacionamento do ser humano com o Senhor. No capítulo 4, 5, 6 e 7, há uma riqueza imensa de detalhes a respeito da obra redentora de Jesus, que substitui a natureza decaída pelo pecado e gera o novo nascimento, ou seja, substitui uma tendência para afastar-se de Deus e gera uma pessoa nova, rendida a Deus, quebrantada diante de Deus, seguidora dos valores de Deus. Nos capítulos de 8 a 10, há uma descrição sobre a necessidade de que os sacerdotes sejam santos, como o Senhor é santo. Neste particular, o detalhamento cerimonial necessário para que a santidade seja um fruto interior e tenha uma estética diferenciada. A partir do capítulo 11, você poderá encontrar a orientação referente à pureza em geral. Nós até vimos isso no treinamento para liderança, para obreiros, no que tange à pureza pessoal. Sendo que no capítulo 16 ocorre um destaque para um dia especial de celebração. Também no capítulo 25 encontra-se um outro elemento fundamental para a compreensão da Bíblia, no meu entender, como um todo, a saber, o ano do jubileu e a maravilhosa pregação sobre o Pentecostes, que foi acontecer lá em Atos dos Apóstolos. Falando em Pentecostes, é imperativo destacar pelo menos 10 festas e momentos especiais de consagração: o sábado, a Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação, guardado até hoje pela comunidade judaica, a festa dos tabernáculos, o ano sabático e o ano do jubileu. Avançando no apontamento introdutório para você, é bom lembrar que no livro de Levítico, que o livro de Levítico, melhor colocando, é o terceiro livro do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia na ordem que nós temos. No uso judaico, ele é conhecido como Vayikra, que significa "e ele chamou". Há outras expressões hebraicas que significam leis ou lei dos sacerdotes, livro dos sacerdotes e lei das ofertas. A organização temática do livro pode ser vista da seguinte maneira: leis concernentes a ofertas, o serviço do tabernáculo, leis concernentes ao aspecto do puro e do impuro, o grande dia da expiação, leis em geral para o povo, promessa de advertências e avaliação sobre o aspecto da redenção de cada um dos habitantes do antigo Israel. Contudo, é bom lembrar que trata-se de um arcabouço de leis rituais e, repito, cerimoniais, a fim de que se cumpra o texto de Êxodo 19:6: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O livro também fala sobre matrimônio e a castidade, a santificação na vida diária e a atitude de Israel para com Deus. Muitos autores que o livro dizem que o livro poderia ser chamado como A Santidade de Javé. Do ponto de vista teológico, o clímax está no sangue derramado sobre o altar, já que esse sangue expiatório aponta para aquele que veio cumprir, que veio completar todo o livro de Levítico, que veio dar sentido pleno ao livro do Levítico. O Messias é quem veio realizar essa obra. Todo o Pentateuco e o Antigo Testamento, a saber, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eu vou repetir para você entender isso. Na verdade, todo o livro de Levítico, bem como o Pentateuco e o Antigo Testamento, apontam para o Messias, para Jesus Cristo, que é o Cordeiro. Guarde isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O terceiro livro do Antigo Testamento, em hebraico, significa, como nós mencionamos, e ele chamou. O livro trata da lei cerimonial e cultica do povo israelita nos primórdios. Foi revelado por Deus a Moisés, provavelmente no Monte Sinai. Primeiro, o Senhor revelou os 10 mandamentos, que representam a aliança entre ele e o seu povo, e dão bastante substância àquele elemento mencionado da lei moral. Depois revelou as orientações concernentes ao tabernáculo, ao lugar da habitação de Deus no meio do povo de Israel. E, finalmente, a lei cerimonial de Levítico. O texto deixa claro que o pecado separa ou separava o Senhor do povo de Israel, bem como hoje o pecado nos separa de Deus. É preciso que o pecado seja eliminado, perdoado, é preciso que haja manutenção da pureza pessoal através de uma vida de santidade, de não pecar, de confessar o pecado e de confessar os pecados ocultos com verdadeiro arrependimento e fruto desse arrependimento. A manutenção do relacionamento com Javé, ou a restauração em caso de desobediência, necessitava da mediação sacerdotal levítica e dos ritos sacrificiais. Entre os temas, notam-se, como disse, o matrimônio, a castidade, a santificação na vida diária e a atitude de Israel para com o mandamento, para com os mandamentos do Senhor, segundo diz o novo dicionário da Bíblia, na sua primeira edição em português, edição Vida Nova, São Paulo, da página 923, 1997. O esboço do conteúdo nós vamos traçar agora. O livro de Levítico consiste principalmente de leis. O arcabouço histórico, nos quais essas leis são engastadas, é a permanência de Israel diante do Senhor. O livro pode ser dividido como segue assim. Em primeiro lugar, leis concernentes às ofertas. Em segundo, o serviço do tabernáculo. Em terceiro, as leis concernentes à pureza e à impureza. Em quarto, o grande dia da expiação. Em quinto, as várias leis. Em sexto, as promessas de Deus e advertências. E em sétimo, o apêndice, que é a avaliação da vida e a redenção, no caso do pecado. Para que você entenda claramente o livro daqui por diante que nós vamos ministrar, permitindo o Senhor. O livro poderia ser chamado de o livro da santidade do Senhor. Deus é santo e o povo eleito por Javé, separado por Javé, convidado por Javé a segui-lo, necessita de santidade, carece de santidade. A santidade é um aspecto fundamental, essencial para a manutenção do relacionamento. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Levítico, capítulo 20, no versículo 26. O povo de Israel e os sacerdotes no passado não mantiveram sempre a santidade ao Senhor. E por isso foi necessário que o sangue de um animal inocente fosse derramado sobre o altar para fazer expiação pelo pecado, em substituição daquele que quisesse se aproximar de Deus. Eu acredito que, depois desses minutos, você já entendeu que o livro das leis cerimoniais de santidade, ministrado por Deus no Monte Sinai, sinalizavam a obra expiatória que o Messias, Jesus, consumou na cruz do Calvário, sem a qual ninguém pode estar ou permanecer na presença do Senhor. Daí toda a importância da compreensão do livro de Levítico, em seu caráter simbólico e antecipatório da obra do Messias, da obra de Jesus. Somente através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, como diz João, capítulo 14, verso 6, nós podemos ganhar a salvação eterna e manter a comunhão com Deus desde agora. Ele é quem nos liberta do pecado e, pelo poder do Espírito Santo, oferece uma nova vida, uma nova natureza que é santa e geradora de novas criaturas, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Passemos para a autoria e composição. Há muitos que pensam diferentemente e eu os respeito, como deve ser. Mas quanto a mim, considero as questões sobre autoria e composição uma tarefa importante para os exegetas, fundamental para os teólogos em geral, como também para o povo, para os líderes cristãos e para os pastores. Há um consenso geral sobre a coesão interna do texto. Isso penso que a maioria das escolas é concordante. Mesmo os que advogam datas mais tardias, que o livro foi escrito mais tarde, tá bem? Mesmo os que advogam essa ideia de datas mais tardias para a compilação em geral, reconhecem que a origem do texto se deu na ambiência do deserto e a propagação se deu através da tradição oral, ou seja, a pessoa mais velha, o avô, se sentava com a família e ia contando como foi, como é o relacionamento com Deus. E esses filhos um dia se tornaram os mais velhos. E passaram a contar para os filhos deles. E os netos depois se tornaram homens mais velhos e passaram a contar para os filhos deles. No meu caso, eu acredito que foi escrito por Moisés no deserto e posteriormente foi inserido no documento ou no que nós chamamos de fonte sacerdotal. Outro sim, importante mesmo, é acompanhar, na minha opinião, Clusterman em seu artigo escrito em 1877, acerca das leis da santidade e do Pentateuco. A contribuição para a compreensão e a história da composição do livro de Levítico. Em 1893. Em 1893, ele escreve esse texto da página 368 a 418. E tenha chamado Levítico de Código de Santidade, devido à ênfase com relação à santidade e à santificação. Quero repetir aqui. Quando eu digo eu compreendo, eu acredito, porque há outros que acreditam de modo diferente, que pensam que esse texto é mais tardio, que ele foi escrito mais tarde, bem mais tarde, e por outras pessoas, tá bem? Eu acredito que ele foi escrito por Moisés, isso se guardou no coração do povo. E se propagou através da tradição oral. São teses diferentes, mas o que importa é que caminhemos com relação à significação. Levítico, então, é o livro que especificamente ensina sobre as ofertas agradáveis ao Senhor, um sacerdócio santo. Festejos históricos, como o ano sabático e o ano do jubileu e as leis cerimoniais. O livro é relevante como dado arqueológico e historiográfico em relação a outros povos da antiguidade. Aqui eu cito um autor que pensa no geral absolutamente diferente dessa tese que eu estou levantando. Mas, no que tange à relevância arqueológica e historiográfica, estamos em concordância, que é Gottwald, para mim, um dos melhores pensadores e autores sobre o Antigo Testamento, e ele propõe um outro modelo para a história de Israel. Importantíssima leitura. Aliás, todo teólogo, quando entra na introdução ao Antigo Testamento ou em outras faculdades, Antigo Testamento 1, Antigo Testamento 2, vai receber uma gama de livros, uma bibliografia para ler, e eu recomendo aos colegas que se esmerem em ler a todos os que forem recomendados pelos seus professores. Eu que já lecionei há alguns anos em História da Igreja, no curso básico de teologia, leiam todos e depois leiam de outros também autores e outras tendências, para que você vá formando a sua compreensão e depois consiga traduzir com maior clareza para o povo. Também é importante por sabermos que até os nossos dias é utilizado como uma referência para o judaísmo, principalmente o judaísmo ortodoxo. Contudo, é sobretudo importante para uma compreensão cristã mais profunda sobre o Messias, sobre Jesus como rei, como mestre, como juiz, como profeta, como sumo sacerdote das nossas ofensas. O livro faz enriquecer o conhecimento cristológico e pode socorrer a desfigurada igreja do século XXI, na minha opinião, a fim de torná-la centrada em Cristo. Eu abro um parêntese para dizer que a maior fragilidade, segundo o que avalio, a maior fragilidade da igreja evangélica ou da igreja cristã no Brasil é a cristologia, é o cristocentrismo. Por isso nós temos uma igreja que os outros olham, outros que não são cristãos, e às vezes ficam escandalizados, porque a gente vê absurdos de toda a ordem. Aqui não é uma diferença de opinião acerca da forma ou da chave com que vai se ler o texto. Aqui é uma questão de, por exemplo, como os cristãos se posicionam na vida deles, na família e na história, se eles são relevantes ou se eles não são relevantes, se eles salgam a história do país ou se eles não salgam, se eles fazem uma transformação ou uma revolução no seu dia a dia, a partir de uma postura cristã, ou se eles são espectadores de arquibancada que ficam dando milho aos pombos, como diria o cantor Zé Geraldo, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Eu ainda não fecho parêntese para deixar registrado a minha indignação. E eu quero propagar essa indignação com o que foi feito com um jovem negro nos Estados Unidos, com o que foi feito recentemente com um brasileiro. Na verdade, a minha solidariedade aqui aos negros que foram trazidos de modo animalesco, aliás, nem é a palavra, porque os animais foram criados por Deus, né? Foram trazidos de modo violento, grotesco, sofreram às centenas, foram mortos aos milhares nas viagens. Depois chegaram aqui e nos países para onde foram vendidos e tiveram que ser considerados menos gente do que os brancos, foram escravizados. Sofreram até a morte, e depois da pseudo-libertação foram empurrados para as favelas, para as periferias, e até hoje buscam um lugar ao sol. Você pode dizer: ah, não, mas eu sou negro e já consegui estar muito bem na vida. Meu irmão, você é exceção, não é regra. E outros irmãos também podem dizer: ah, mas muitos já chegaram a ser bem-sucedidos na vida econômica e não sofrem preconceito. Isso é exceção, não é regra. Eles sofrem sim, continuam sofrendo sim. E nós precisamos nos posicionar como cristãos, porque o nosso rei é o príncipe da paz. E nós não podemos admitir, então, de modo algum, uma atitude violenta hoje, como tem sido feita, como foi feita nos Estados Unidos, recentemente, semana passada, retrasada, no Brasil, e nem a violência que se deu ao longo da história. Nós estamos aqui como uma voz de paz, de amor, de igualdade, de libertação, de reconhecimento de que todos são iguais perante Deus, em primeiro lugar, e depois perante a lei. Não é a cor da pele que define ou não define a dignidade da pessoa. Gostem ou não de ouvir, eu quero propagar isso, mas eu gostaria que você que faz parte desse grupo não entenda isso como política partidária. É política porque é uma ação na polis, é uma ação na cidade, é um manifesto na cidade. E que seja pacífico, como Gandhi nos ensinou. Um manifesto pacífico para a gente não cair no mesmo erro que estamos condenando. Mas nós somos filhos de um Deus que é um Deus de paz, de amor, de solidariedade, de compreensão, de igualdade. É um Deus de reconhecimento da unidade na diversidade de gênero, cor, raça, história e tudo mais. Voltando à significação. É importante, então, que todos os pastores e teólogos se aprofundem para que nós possamos ajudar o povo a serem cristãos como o modelo de Jesus nos ensina. Levítico é o livro da consagração, irremissível. Tem até um momento que eu vou falar sobre isso. Levítico é o livro da consagração irremissível, da santificação, da rejeição ao pecado. Talvez seja um dos últimos alertas que nós estamos fazendo para pastores e líderes do povo cristão nesses últimos tempos, para que voltemos todos a ter o temor do Senhor antes da sua volta. E uma das rejeições ao pecado é a rejeição ao pecado social. Então, o que eu estou falando e denunciando aqui é Bíblia. É através da Bíblia. Não a partir de qualquer outra ideologia. O livro de Levítico fala da caminhada do povo de Israel no deserto após a saída do Egito. E antes de entrar na Terra Prometida, os fatos descritos, tenham sido eles escritos por Moisés ou mais tardiamente, os fatos aconteceram, a narrativa diz respeito a uma datação aproximada de 3 mil anos a 3.500 anos. A ênfase do livro está nos aspectos cerimoniais e rituais israelitas e no culto a Javé. O conteúdo do livro é fruto da aliança entre o Senhor e Israel. E para nós, a aliança entre o Senhor e a nova Israel, que é a Igreja. Estão presentes as questões da santidade de Deus, então fica como devocional um chamado à santidade, e a necessidade de que o seu povo seja santo como ele é santo. Há uma absoluta impossibilidade de que Israel prestasse culto sem que fizesse a expiação pelo pecado. E nós precisamos fazer expiação por esse pecado social, não através da violência, mas através da oração, da denúncia e da súplica mesmo, da oração, sobretudo, pedindo que jamais isso torne a acontecer e que o sangue de mais um mártir social acabe sendo uma semeadura para uma nova sociedade antes da volta de Jesus, a partir do exemplo de Deus com Israel, de Jesus com toda a história. A presença do Senhor no meio do seu povo é a maior bênção que se pode descrever para o ser humano. No entanto, é preciso ressaltar que esta presença exige uma postura, uma atitude, exige santidade, é o nome bíblico. Alguém que se atrevesse a permanecer na presença do Senhor em pecado, certamente morreria espiritualmente. Desse modo, o livro pode ser compreendido como um grande chamado à santidade, à expiação do pecado, para que o povo de Israel, hoje também a igreja, possa permanecer diante do Senhor, deveria ser feito e deve ser feito através de um sacrifício. Naquele momento, o sacrifício era feito por um animal perfeito, sem mancha ou mácula. E hoje, o sacrifício já foi feito, sacrifício remidor por Jesus Cristo na cruz do Calvário há 2.000 anos atrás e que chega até hoje. Todo o texto aponta para duas realidades. Em primeiro lugar, o aspecto histórico, que diz respeito à questão da pureza pessoal e ritual do povo de Israel. Em segundo lugar, para a obra redentora de Deus. Deus é santíssimo e habita em meio ao seu povo, que é chamado a ser santo também. Santidade, irmãos. Deus está nos chamando à santidade. O significado real, segundo compreendo da tipologia do livro de Levítico, é que Jesus Cristo, o Messias, é o Cordeiro sem mancha, sem pecado, sem mácula, perfeito, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Ele é o Messias, é o Cordeiro Santo e perfeito de Deus que foi sacrificado para remir os pecados de todos os seres humanos que crerem nele e o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas. Dessa forma, Deus pode manter a comunhão conosco, porque sendo santo, nos encontra santificados e justificados no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Abro outro parêntese para dizer assim: se Jesus foi sacrificado e o sangue já foi vertido na cruz, o sacrifício para a aproximação com Deus já se deu há 2.000 anos atrás, através de Jesus, não é admissível que haja mais sacrifício de nada ou de ninguém para se aproximar de Deus. Jesus já fez o sacrifício. Para isso, eu recomendo os livros do professor, doutor Jung Mossung e também de outros que seguem essa linha maravilhosa. E ele trata outras questões também do cotidiano e da economia em particular. O significado desse texto, dessa forma, com Jesus sendo o sacrifício perfeito e eliminando a necessidade de qualquer sacrifício humano para chegarmos a Deus, pode nos levar à comunhão com o Senhor e nos manter, então, próximos dele. Para os cristãos, a lei cerimonial do livro É um arquétipo, um tipo primordial, um tipo primeiro, um exemplo primeiro da vida e obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29. Ele é o sumo sacerdote do tabernáculo eterno e propiciador da comunhão entre Deus e o ser humano. Jesus é o propiciatório que restaura a amizade entre Deus e o ser humano, fazendo assim com que o Senhor possa entrar no meio dos louvores da nova Israel, que juntamente com querubins e serafins fazem de suas vidas uma declaração de que Deus é santo, santo, santo. Aleluia, para sempre. Deus é santo, santo, santo. A nova Israel, amados, é a igreja que foi inserida no povo de Deus, formando de dois um só povo, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só povo do Senhor. Para sua melhor compreensão, eu destaco também que, segundo o Dr. Russell Shedd, um homem sobrenatural, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso, em seu comentário introdutório sobre o livro de Levítico na Bíblia Vida Nova, em 1976, as ofertas podem ser organizadas em cinco tipologias. Em primeiro lugar, o holocausto. Em segundo lugar, a oferta de manjares. Em terceiro lugar, a oferta pacífica. Em quarto lugar, a oferta pelo pecado. Em quinto lugar, a oferta pela culpa. Mas, como dissemos anteriormente, em uma perspectiva cristológica e cristocêntrica, todas as ofertas, na verdade, são tipologias da vida e do ministério do Senhor Jesus. Quando o texto falar de holocausto, quando eu mencionar isso, e nós mencionarmos como uma parte importante da lei cerimonial, entenda que tudo isso era há 3.000 anos atrás, com relação a animais, e que tudo que era para ser pago foi pago por Jesus, para que ninguém, compreendendo mal, possa de alguma maneira também defender o holocausto que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial e marginalize ou discrimine ou desconsidere esse povo. Ah, mas eles todos não aceitaram a Jesus. Meu irmão, minha irmã, todos e cada um, na sua particularidade, prestarão contas a Deus. Nós não somos juízes de ninguém. Nós somos testemunhas. E é fundamental que o nosso testemunho seja um testemunho de amor, de paz, de compreensão. Como diz o Bispo Nelson, uma referência sobrenatural para mim também. Quando eu falo sobrenatural, não é que não sejam todos eles humanos e sujeitos a equívocos e passíveis de erro, mas são pessoas que marcam profundamente a história de muitas vidas. Que Deus nos abençoe, que nós, daqui para frente, jamais aceitemos qualquer tipo de holocausto ou de sacrifício humano ou de animais ou do planeta como um todo, e que nós mantenhamos a santidade, o amor, e como diria o bispo, eu ia falando. Nós somos ministros da unidade na diversidade. Nós somos ministros da unidade na diversidade. Nós somos ministros da unidade na diversidade. De cor, de raça, de idade, de posição, de gênero. Por isso que a nossa voz seja a voz da santidade e assim permaneça em amor, em alegria, em graça e que nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus, o Messias retratado no livro de Levítico. Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus Pai e do Espírito Santo seja sobre todos nós, nos fazendo andar e anunciar a santidade e denunciar todo o pecado de modo pacífico, mas denunciar hoje e sempre. Para a honra e glória do Deus vivo, eterno, do Trino Deus, excelso e soberano, hoje e sempre. Amém.